eu. Toda esta era no fundo de um Paulinha. Paulinha, Paulinha, Paulinha. Somos muito convencionados, estamos bem preparados, temos boa forma. bebes, frigos e raspas. Rock e brancos e conformados. Todos vivem! Viva mais uma pesada! Vivem todos sucos jogados. E é pena que rivalizam e que não saibam ser unidos. Para que tempo lhe dê força e desir, os raços ficam refundidos. Abram os olhos, metam isto em cabeça. Não é assim tão complicado. Assim nunca mais saem de um buraco. Muita progressa lado a lado. Pais, negros, ricos e raspas. Vamos ver isto. E confirmar. Olha o céu. Muita progressa lado a lado. Hey, oh! Olhou-me nos olhos e berrou maldição. Na merda de dia, desta feira, treu de nada ao santo. Está do foco pago, veio de outra cura. Já anda nas ruas à procura da aventura. Vestiu-se lavadinho e foi à casa da avó, porque tinha saudade, saudade do pó. Já tentou matá-la, afogá-la com uma pinga, empenhou-lhe as patas e comprou uma seringa. Já tem um panfleto, puxou-lhe uma milena, foi para casa dar um caldo mais à sua pequena. Chuta, cavalo, chuta, cavalo, chuta, cavalo, chuta, chuta.

desconhecido nem sempre se identifica. Anda disfarçado e a pele nem sempre lhe cai o pai. E quando a coisa não acerta, a gente descobre. Quem me dera, dias e depois vais para a rua. Para de sinais, estás em mais tapado. Recebes duas aldeias como o teleguiado. Meteu-se na droga e foi roubar para a estrada. Esqueceu tudo e todos, só levou a namorada. Porque eles eram felizes os dois, mas o pior veio depois. Assim se perderam na vida, junkies decadentes. Uau e a sua querida andavam carentes. E quando as ressacas teimavam torturar, eles entrujavam e vigarizavam. Contraíam dívidas que não podiam pagar, mas nem por isso se preocupavam. Porque eles eram felizes os dois. Eles eram felizes os dois. Eles eram felizes, eles eram felizes. Eles eram felizes os dois. Deu-se na droga e foi roubar para a estrada. Esqueceu tudo e todos, só levou a namorada. Porque eles eram felizes os dois. Eles eram felizes os dois. Eles eram felizes, eles eram felizes. Eles eram felizes os dois. Andas mesmo mal, mas que triste final. Assim ninguém resiste. Mas que final tão triste, porque eles eram, eram, eram, eram, eles eram, eram, eram, eram, eram, eram, eram felizes os dois, eles eram felizes os dois, eram felicíssimos, eram muito felizes, eles eram felizes os dois, eles eram felizes os dois, eram felizes os dois, eles eram felizes, eram muito felizes. Era a polícia, sim, senhor. os políticos que temos. Quando abrem a caça ao voto, só nos prometem aquilo que não queremos. Não posso esquecer. Yeah. Alcides Pinto era um homem de palavra, religioso de todos o maior. Batismo feito, comunhão e casamento, nunca esquecido do caminho do Senhor. Assíduo à missa, católico e crente, alma divina e coração leal. Nunca atrasado em confessar-se e comungar, fazia tudo para se livrar do mal. Sua mulher era Fátima de nome, e para ele a sua alma estava pura. Mas lá na aldeia já todos sabiam que ela não passava de uma miserável criatura. Não era santa e muito menos virgem, e enquanto Alcides estava no confessionário a redimir-se humildemente dos pecados, ela encornava-o em casa com o vigário. Guardarás castidade. Nono mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. mais um disco do Espeticida. Espero que tenham gostado. Façam-nos ricos e milionários. Nós queremos ter uma casa no campo e etc. Ei. Ei. Ei. Ei. esta dor de espinhos para criar. Não usa o método anticoncepcional. Leva uma vida bem normal. Seu marido leva porrada e por ele pensa ser amada. Fala muito do que não vê. Só fica quando ela é na TV. Oi, oi, família real. Oi, oi, caso químico em Portugal. Oi, oi. Hey! ao fim do mês tens de contar as migalhas. Estou do dia. Instrumento político, brinquedo perigoso, informação, um esquema vicioso. Para alienar, publicidade, engana para comprar, políticos, políticos, discursos muito críticos, jogos de futebol, tragédias e rock and roll. Publicidade, a terra prometida, tenho em minha casa a caixa colorida.